Arthur de Macapá, pega a visão. O rock é meu grau com o Bruninho pancadão. O rock é meu grau com o Bruninho pancadão. O rock é meu grau com o Bruninho pancadão. Ele é respeitado, ele é mil grau. É o Bruninho pancadão, acessa lá no canal. Ele é respeitado, ele é mil grau. É o Bruninho pancadão, acessa lá no canal. É bagulho doido e hoje eu fico sem destino. Fazendo caqueado e mandando no passinho. Senti a pressão, senti a pressão. Tem que respeitar, é o Bruninho pancadão. Senti a pressão, senti a pressão. Tem que respeitar, é o Bruninho pancadão. É o Dentinho, PL, a voz do rock doido. Direto de Macapá, pega a visão. O rock é mil grau com o Bruninho pancadão. O rock é mil grau com o Bruninho pancadão. O rock é mil grau com o Bruninho pancadão. Ele é respeitado, ele é mil grau. É o Bruninho pancadão, acessa lá no canal. Ele é respeitado, ele é mil grau. É o Bruninho pancadão, acessa lá no canal. É bagulho doido e hoje eu fico sem destino. Fazendo caqueado e mandando no passinho. Senti a pressão, senti a pressão. Tem que respeitar, é o Bruninho pancadão. Senti a pressão, senti a pressão. Tem que respeitar, é o